esperança traz com liberdade e paz, nos guia ao lar. A cura e o perdão, e sua salvação, teu reino aqui, do céu ele desceu, veio por todos se entregar, a morte ele venceu, glória ao nome de Jesus. Glória a ti, Senhor, nós te louvamos, Pai. A dor nos curou, o teu sangue salvou, por ti Jesus, todo mal cessará e a paz reinará, por ti Jesus, tua dor nos curou. O teu sangue salvou, por ti Jesus, todo mal cessará e a paz reinará, por ti Jesus, ele desceu, veio por todos sem. A morte ele venceu, glória ao nome de Jesus. Tua dor nos curou, o teu sangue salvou, por ti Jesus, todo mal cessará. E a paz reinará por ti Jesus, tua dor nos curou, aleluia. O teu sangue salvou, por ti Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Cremos nisso, e a igreja hoje te adora, Senhor, de todo o coração, pois nós cremos, ó Deus, no teu sacrifício por nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que tu já fizeste naquela cruz, Senhor, e hoje nós te damos graça, Senhor. Hoje nós cantamos aleluia a ti somente, Pai, em nome do Senhor Jesus, e a igreja canta a ti hoje, Pai. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Senhor, podes tu estar aqui nesta noite. Aleluia. Esse ambiente está maravilhoso. Aleluia. O ambiente vai mudar, pois o Espírito aqui está. Sentimos em todo lugar, Espírito aqui está. Aleluia. O ambiente vai mudar, Espírito aqui está. Sentimos em todo Espírito aqui está. Flua nesse lugar, encha os corações, teu amor nos envolve. Te estamos aqui pra encontrar teu amor. Teu amor nos envolve. Suas mãos, o ambiente vai mudar, pois o Espírito aqui está. Sentimos em todo lugar, o Espírito aqui está. O ambiente vai mudar, pois o Espírito aqui está. Sentimos em todo lugar que o Espírito aqui está. Flua neste lugar, encha os corações, teu amor nos envolve. Te estamos aqui pra encontrar teu amor nos envolve. Flua nesse lugar, encha os corações, teu amor nos envolve. Por ti estamos aqui pra encontrar teu amor nos envolve. A presença do Espírito Santo está neste lugar. Enquanto o grupo de louvor aqui está ministrando, eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos neste momento. Levanta suas mãos para o Senhor neste momento. A presença do Espírito Santo está neste lugar. Em Marcos 9, 23, foi levado na presença de Jesus um menino que estava endemoniado. E quando aquele pai levou aquele menino que já sofria daquele espírito imundo há muitos anos, ele perguntou para Jesus: Jesus, tu pode curar? E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Nessa noite eu quero te dizer que a tua expectativa está nele, que está aqui nele. Ele, a presença dele está aqui, o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui. Coloca a tua expectativa naquele que pode curar, coloca a tua expectativa naquele que pode, naquele que tem a solução para a tua vida, naquele que pode te ajudar, naquele que pode te socorrer nessa noite. Levanta as tuas mãos para o céu e diz: Senhor, eu creio. Aquele homem disse para o Senhor Jesus: Pai, me ajuda na minha incredulidade. Nessa noite, Pai, nós oramos a ti. A nossa expectativa está em Ti. A nossa expectativa está no Teu poder. A nossa expectativa está em Ti. Está nos Teus milagres. Está no Teu amor. Está na Tua graça. Nós cremos, ó Deus, que tudo Tu pode. Nós cremos que Tu tens todo o poder, ó Pai, para operar todos os milagres, Senhor. Tudo Tu pode nas nossas vidas. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Colocamos todos os desafios, Senhor. Todos os desafios da nossa casa, da nossa parentela, colocamos diante de Ti, porque cremos no Teu poder. Cremos que para Ti nada é impossível, Senhor. Nós declaramos céus abertos nessa noite, céus abertos sobre as nossas famílias, céus abertos sobre cada vida que aqui está, céus abertos em nome de Jesus, porque para Ti, ó Deus, não há nada impossível, e nós cremos, ó Deus, nada pode parar, nada pode parar o Teu agir nas nossas vidas, nada pode parar o Teu propósito, nada pode parar aquilo que Tu tem para cada um dos Teus filhos, ó Deus. Tu tem os Teus sonhos, Tu tem sonhos para os Teus filhos, Tu tem planos para os Teus filhos, e nada, nada e nem ninguém pode parar os Teus sonhos. Os Teus planos não podem ser frustrados na vida de cada um dos Teus filhos. Por isso, nós, nesta noite, nós declaramos, ó Deus, o Teu propósito se cumprindo em cada vida, em nome de Jesus. Marcos 9:23 diz que para Ti nada é impossível, e nós declaramos nessa noite a Tua palavra. Nós cremos e a nossa expectativa está em Ti nessa noite. Por isso nós declaramos nessa noite os céus abertos em nome de Jesus. Vem sobre nós com o novo que tens, com Tua presença. Faz Teu querer como é nos céus, Teu reino venha. Vem sobre nós com o novo que tens, com Tua presença. Faz Teu querer como é céus, Teu reino venha. Eternamente firmo os meus pés, não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar, ó meu Senhor. Eu me escondo em Ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a Ti, meu Salvador, o meu refúgio. Os meus pés, não me abalarei, seguro estou. Não vou temer dia mal chega. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio, tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro. Aleluia ao Senhor, pois Ele está aqui neste momento ouvindo a sua adoração. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aplauda aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, amém? Deus abençoe a todos, você pode tomar seu assento em nome de Jesus, glória a Deus por esse calor abençoado, amém? Daqui uns dias nós vamos dizer, ai que frio, né? Mas é verão, né gente, fazer o quê, né? Deus é bom. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então vamos para mais um culto, mais uma noite que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas, né? Sintam-se à vontade, vocês estão na casa do Pai, que os seus corações estejam abertos para receber aquilo que o Espírito Santo tem para nossas vidas nessa noite, amém? Então nós estamos aí com mais um tema, né? Deus tem promessa para nós este ano e nós cremos nas promessas do Senhor. Quando Deus nos dá a promessa, se cumpre, amém? Quando Deus fala, algo acontece. Deus tem falado a essa igreja, Deus tem falado a nossos corações que esse ano será um ano de mudança, um ano de casa cheia, um ano de prosperidade, um ano de bênção que Deus tem preparado para nossas vidas. Quem falou isso foi o Espírito Santo. Por isso que eu digo, quando Deus fala, as coisas acontecem, nós só temos que crer. Uma pastora abriu o culto ali, ela disse que tudo é possível, aquilo que crê, se nós cremos. Tudo é possível, nada é impossível para Deus, amém? 2 Coríntios 5, 17 diz que se assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, que as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, este ano Deus quer fazer tudo novo em nossas vidas. Coisas passadas já foram, já passou, não nos pertence mais. Então, eis que tudo se faz novo. E quando Deus diz que tudo é tudo, amém? Então, Deus tem promessa para nossas vidas, que este ano seria um ano de mudança, que este ano será o ano de transformação em nossas vidas, um ano de transbordar de bênção sem medida para nossas vidas, um ano de casa cheia, e nós vamos o ano todo estar falando que este ano é o ano de casa cheia, o ano que Deus preparou, o ano que você vai ter paz, o ano que você vai ter amor, o ano que você vai ter tranquilidade, o ano que você vai ter bênção financeira, o ano diferenciado em nossas vidas. Isto é um ano de casa cheia, amém? Quantos recebem? Amém? Glória a Deus. Mas nessa noite eu quero falar um pouco lá no texto de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Vamos falar um pouco dessa viúva. Vamos aprender com ela. Porque ela chegou um momento da sua vida que ela pensou que seria o final, que ela iria desistir de tudo. Mas Deus, Ele sempre envia um Elias em nossas vidas para nos trazer uma mensagem de Deus, amém? Da mesma forma que Deus enviou Elias para essa viúva de Serepta, Deus envia um Elias essa noite aqui para falar com a igreja, amém? Mas nós vamos aprender um pouco, vamos acompanhar o texto do Senhor que diz lá, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 até o 16. Antes de nós começar a leitura, eu quero que você baixe a sua cabeça nesse momento. Pai, nós te louvamos nesse momento. Te agradecemos, Espírito Santo, por tua presença neste lugar. Pai Santo, que não seja mais eu falando, mas seja o teu Espírito Santo conduzindo esse ambiente, Senhor. Fala conosco, nos ensina, nos edifica, nos exorta mediante a tua palavra. Nos rendemos aos teus pés, nos colocamos debaixo da tua autoridade nessa noite. Toma esse ambiente em nome de Jesus. Amarramos o valente dessa região e colocamos esse culto mais uma vez diante da tua presença. Amém? Glória a Deus. Então você que tem aí a sua Bíblia, seu smartphone, seu tablet, seja qual for a forma, mas ou se não tem, você pode acompanhar aqui no telão, amém? Nessa noite eu quero abordar três fatos notáveis da viúva de Serepta, tá? Deus vai falar com nós em três pontos para que nós possamos ser abençoados, dirigidos pelo Espírito Santo, amém? Acompanhe comigo lá. E diz assim a palavra do Senhor: então venho-lhe a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidrom, e demorarei-te ali, onde ordenei uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha, e ele o chamou e disse: traze-me e peço-te uma vasilha de água para eu beber. E disse-lhe, e indo ela buscar, o chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela. Eu vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo e morremos. E Elias disse: não temas, vai e faz o que eu te disse, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram eles e a sua casa muitos dias. Da panela de farinha não se acabou, e da botija de azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Então, nesse texto, eu quero abordar três pontos essa noite que o Espírito Santo quer falar conosco. Essa viúva, esse povo, eles estavam passando por um momento de seca, um momento que não iria chover. E para essa viúva aí parecia que seria o final, que seria o fim, mas Deus, ele tem uma promessa para as viúvas e para os órfãos, amém? Deus, ele diz na sua palavra que ele não desampara as viúvas e nem os órfãos. Aí o que, que Deus fez? Ele enviou lá um Elias. Da mesma forma que nessa noite Deus envia um Elias aqui para falar com a igreja, amém? E diz que essa mulher, ela estava apavorada. Ela achou que seria o fim. Deus atendeu a necessidade e aflição de uma viúva pobre. Ele enviou Elias para fortalecer a fé e trazer-lhe bênção de maneira material e também espiritual. Amém? Então Deus, ele enviou um Elias à viúva para trazer a ela um renovo, um fortalecimento, uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, que não estava perdido, que teria uma solução. Amém? A viúva crente recebeu o profeta de Deus, não somente uma bênção material, mas também uma bênção espiritual. Ela logo reconheceu que ali havia um profeta de Deus, que ali havia um enviado de Deus, e ela, esta viúva, eu quero abordar três pontos nessa noite. Ela foi, em primeiro lugar, ela foi uma mulher de coragem. Segundo ponto que eu quero abordar depois, ela foi uma mulher de obediência e de submissão. E o terceiro ponto que eu quero abordar, que ela foi também uma mulher de muita fé, amém? Então eu quero abordar aqui o primeiro ponto, uma mulher de coragem. Ali no versículo 13 diz, não temas. Não temas. Elias disse, não temas, vai fazer o que eu te disser. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora, depois fará para ti mesmo e para teu filho. Então aqui Elias já lançou uma palavra de encorajamento, não temas, eu estou contigo, o Senhor está contigo, amém? Da mesma forma Deus disse para nós nessa noite, não temas, eu estou contigo, eu não te abandonei, eu tenho uma palavra para a tua vida, eu tenho um ano de promessa e este ano vai ser o ano de casa cheia, vai ser o ano da tua vitória, vai ser o ano da tua prosperidade, vai ser o ano que a tua empresa ela vai abrir as portas, vai ser o ano que você vai alavancar nas vendas, vai ser o ano que Deus vai restituir a tua família, vai ser o ano de bênção sem medida para nossas vidas, amém? Isso é promessa de Deus, amém? Então aqui Deus, ele já lançou aqui, ele já lançou uma palavra de encorajamento. E nós acompanhando e nós lendo esse tema, diante dessa passagem aqui, a gente pode ver aqui vários fatores aqui. Por exemplo, para nós vencermos o desafio, o povo quando estava no deserto, quando foi conduzido por Moisés no deserto, o povo tinha desafio, era um povo murmurador, vivia reclamando, mas Deus tinha uma promessa, e a promessa de Deus se cumpriu. Deus, ele enviava uma nuvem de dia, e de noite uma coluna de fogo, Deus se manifestava através disso aí, e assim mesmo o povo murmurava para Moisés, reclamava. Lá nós vamos ler lá em Êxodo 14, 15, diz, disse o Senhor a Moisés, por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então Deus está dizendo que, por que vocês estão clamando? Eu estou com vocês, eu só estou dizendo que vocês têm que tomar uma postura e vocês têm que marchar, vocês têm que levantar a cabeça, porque eu estou no negócio. Não interessa qual for a situação que você estiver passando, Deus diz, marche, levanta a tua cabeça como um soldado e marche, porque eu estou contigo, eu estou na frente, eu estou lutando, eu estou guerreando. Apenas marche, apenas creia, apenas obedeça, apenas creia que você não está sozinho, amém? Eis que tudo se faz novo, nós somos o quê? Nova criatura, eis que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Quando eu digo que tudo se faz novo é quando nós fizemos aquela oração, quando nós aceitamos Cristo em nossa vida, ali as coisas se fazem novas, as coisas velhas já se foram e eis que tudo se faz novo. Nós de criatura, nós passamos a ser filho, e como filho nós temos o direito de usufruir aquilo que o Pai tem para nossas vidas, amém? Então eis que tudo se faz novo. O que que se fez novo na minha vida quando eu aceitei Jesus? Eu me tornei o quê? Templo do Espírito Santo, amém? Quando nós aceitamos Jesus, nós fizemos aquela oração de arrependimento e confessamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador das nossas vidas, nós se tornamos templo do Espírito Santo. Não somos mais nós, mas sim o Espírito Santo usando nossas vidas, amém? E aí as coisas velhas já se foram, o teu passado foi enterrado, eis que tudo se faz novo, né? Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A acusação não te pertence mais, a dúvida não te pertence mais, a tristeza não te pertence mais, porque você é templo do Espírito Santo, o teu passado foi apagado, o teu passado foi enterrado, as coisas velhas já se foram e Deus quer fazer tudo novo, amém? E aqui nós temos mais uma palavra de encorajamento, essa viúva recebeu mais uma palavra de encorajamento para desafiar os obstáculos, segundo a Crônicas 32, versículo 7 e 8, diz, sede forte e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que todo, do que aquele que está com ele. Versículo 8, como ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. Então aqui diz que Deus ele está com nós para guerrear as nossas guerras. Amém? Não no nosso braço, mas na dependência do Senhor. Ele está com nós, ele comprou a nossa luta, ele venceu a nossa luta naquela cruz do Calvário, ali ele morreu por nós, ali ele levou as nossas fraquezas, ali ele levou as nossas debilidades, então ele venceu as nossas lutas e ele está peleando, ele está guerrando em nosso favor, amém? Você não está sozinho, você tem um Deus que te fortalece, um Deus que te renova, um Deus que não te abandona, um Deus que te envia um mensageiro para te trazer uma palavra de ânimo, para te fortalecer, amém? Ele está sempre nos alentando. Vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Apenas nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que diz a palavra de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer nas promessas de Deus, amém? Para enfrentar os desafios das nossas almas. Mais aqui uma passagem de Tiago 4:7. Para nós enfrentarmos o desafio, esse versículo é bem conhecido. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Nós temos o quê? Sujeitarmos a Deus. Primeiramente, nós temos que nos sujeitarmos a Deus. Aí sim, nós vamos poder a resistir o diabo, quando nós estivermos sujeitos a Deus. Como é que nós vamos nos sujeitar a Deus? É nos alimentando da sua palavra, amém? É nós nos fortalecendo na sua palavra, nos sujeitando a Deus, nos enchendo de Deus. Quanto mais cheio de Deus nós tiver, mais palavras nós temos para enfrentar o diabo, amém? O diabo, ele conhece a Bíblia de capa a capa, amém? Mas ele não pode viver aquilo que está escrito na Bíblia, ele só pode acusar, ele só pode apontar. Nós temos que nos sujeitar a Deus. A palavra de Deus diz que a nossa boca, ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. Quanto mais cheio de Deus nós tiver, mais força nós temos para resistir ao diabo. O diabo diz que você é um derrotado. Você tem a palavra de Deus que você é um vitorioso. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Amém? Então, quando o diabo vem com uma palavra tentando te derrotar, você é um fracassado, o seu casamento está derrotado, a tua vida está terminada, você vai dizer, não, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu vou resistir ao diabo como? Com a palavra de Deus? Ele vem com uma palavra de acusação, eu vou com a minha espada afiada para ele e eu rebato com a palavra de Deus, é isso que nós temos que nos posicionar. Quando vem as acusações, quando vem as opressões, quando levanta um vento contrário, nós temos que rebater com a palavra de Deus, não mais no nosso entendimento e no nosso intelecto, mas sim pela palavra de Deus, amém? Aí sim, aí o diabo ele não tem poder, porque ele sabe que você está cheio de Deus, ele sabe que você é templo do Espírito Santo. Você está cheio da presença de Deus. O diabo, ele vai correr de você, ele vai até se manifestar de uma forma ou outra, ele vai se manifestar porque ele não resiste à presença de Deus. Amém? Então nós temos que nos fortalecer, nós temos que nos sujeitar a Deus todos os dias, sujeitar ao tratamento de Deus, nos sujeitar à palavra de Deus, nos alimentar com louvor, nos alimentar com palavra, buscar palavras que vão nos edificar, que vão nos fortalecer, aí a gente vai estar cheio da presença de Deus, amém? Aí nada pode nos abalar. Para viver no centro da vontade de Deus, Romanos 12, 12, eu gosto muito dessa passagem, e não nos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Então nós não podemos nos conformar com este mundo, com esse século, com as coisas que estão acontecendo, com isso que as pessoas estão dizendo, que não tem mais jeito, que esse país está de perna para cima. Nós não podemos concordar com esse tempo de crise. Nós temos uma promessa, e essa promessa é de Deus, ela não é de homens. Nós vamos prosperar no meio da crise, nós vamos ser felizes no meio da crise, porque nós temos um Deus que luta por nós, um Deus que é Pai, que peleia por nós, que comprou a nossa luta, que comprou a nossa guerra, amém? Então nós temos que nos firmar em Deus e não nos conformar com o que o mundo diz, com o que a televisão diz. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que nos conformar que nós temos um Deus que é Pai e pode todas as coisas, amém? E foi Ele que fez conforme a palavra de Elias. Agora o ponto 2 aqui eu quero abordar. A mulher de obediência e submissão. Versículo 13 ali diz que ela era uma mulher de obediência e de submissão. Elias disse: não temas e vai e fazes o que eu te ordeno. Ela foi o que? Submissa à palavra de um profeta. Então muitas das vezes Deus fala com nós, Deus levanta uma pessoa, Deus fala através de uma palavra, Deus fala através de um louvor. Mas se nós não nos submetermos à vontade de Deus, nada vai acontecer. Se nós não escutarmos a Deus, as coisas não vão acontecer. Por isso nós temos que ser como essa viúva, submisso à palavra de Deus, submisso àquilo que Deus está falando. Nós temos que pegar a palavra de Deus e pôr ela em prática, ou seja, assim melhor, colocar em prática aquilo que Deus está falando. Não somente nós vir na igreja, nós pegar a palavra de Deus, nós pegar uma profecia e nós esperar que as coisas venham tudo de mão beijada. Não, Deus, ele vai nos dar graça, vai nos capacitar, vai nos abençoar, amém? Nós temos que fazer a nossa parte também, nós temos que botar a mão no arado, não olhar para trás e trabalhar também, você, assim você vai ser abençoado. A estratégia, a sabedoria, ela vem do Senhor, amém? Então é isso que Deus quer, que nós tenhamos essa obediência, nós colocamos a palavra em prática, nós vivemos a palavra, não somente viver aqui dentro, mas viver lá fora também, botar a palavra em prática. É isso que Deus está falando com nós através dessa viúva. Ela foi obediente, ela foi submissa à palavra de Deus. Obediência é a questão, e a questão de prudência, amém? Mateus 7, 24. Todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado como um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, amém? Então todo aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica, ele será como um homem prudente, ele estará firmado na rocha, na palavra de Deus, a rocha é Jesus Cristo. Então quando nós formos prudentes e nós firmarmos nossos pés na palavra de Deus e nós pôr em prática o que diz a palavra de Deus, nada pode nos derrubar, porque nós estamos firmados na rocha, nós estamos firmados em Jesus, amém? Quando nós estivermos firmados em Jesus, nada pode te tirar da presença de Deus, amém? Então essa mulher, ela estava firmada também na rocha, ela foi obediente, ela foi submissa, ela ouviu a voz do profeta, ela obedeceu, ela fez tudo aquilo que ele ordenou, por isso ela foi abençoada, tanto espiritualmente, como também materialmente ali, né? A obediência é o caminho que leva à vitória. João 9, versículo 7. Quando Deus fala ali com o cego de nascença, Deus faz lodo e ordena que ele vá até o tanque e lave seu rosto. Diz assim, dizendo-lhe, havia, vai e lava-te no tanque de Siloé, porque diz, enviado. E ele foi, e lavou-se, e voltou vendo. Então aqui houve uma ordenança, amém? Imagina se ele não obedece. Imagina se simplesmente Deus deu uma ordem, Deus fez lodo, cuspiu, fez lodo, colocou nos olhos dele e ordenou, vai e lava-se no tanque de Siloé. E ele voltou vendo. Agora, se ele retém aquilo que Deus diz, ele ia ficar a mesma coisa, ele ia ficar cego. E assim é com nós. Se nós não obedecer aquilo que Deus está dizendo, nós não tiver essa ousadia, esse encorajamento, sabendo que é Deus falando contigo, filho, vai que eu estou te ordenando, vai que eu estou abrindo essas portas, vai porque eu estou contigo, vai, não temas que eu estou contigo. Agora você diz assim, ah, será que é Deus mesmo? A hora que entrou será, já não tem mais Deus, porque Deus não é um Deus de dúvida, nem de confusão. Onde entrou o será, você deu ouvido ao diabo. Quando Deus fala e você sabe que é Deus, que vai te trazer aquela paz, aquela convicção no teu coração, aquela paz de espírito. É Deus falando comigo, eu vou ir. Aonde entrou aquela dúvida, será mesmo que eu vou? Já Deus não está no negócio, o diabo já entrou e já semeou uma dúvida. Já te trouxe uma insegurança. Deus, ele é um Deus seguro, não é um Deus de insegurança. Deus não é um Deus de dúvida, Deus não é um Deus que te coloca em cima do muro. O muro, ele não é de Deus, amém? Então, Deus, ele é um Deus de convicção. Vai, filho, vai, eu estou te mandando. Se deu aquela paz no teu espírito, deu aquela convicção, Deus está nesse negócio, eu vou ir. E as portas vão se abrindo, e as coisas vão dando certo. Quando você vê, você está com a bênção na mão. Por quê? Você obedeceu, você escutou a voz do Senhor, não deu ouvidos à voz do inimigo, amém? O diabo, ele está sempre do lado, Deus está... Está ali, como a gente vê aquelas figurinhas que desenham, tem um anjinho e tem um diabinho, né? Ele está sempre do lado, está sempre presente em todos os momentos. Mas você tem que resistir ele, você tem que ter discernimento de espírito e saber quando Deus está contigo. Quando Deus está contigo, ele te traz aquela paz. Quando entrou aquela dúvida, entrou o diabo no meio. Amém? Então sempre acende uma luzinha ali, né? E também aqui eu quero falar no terceiro ponto. Essa mulher, ela foi uma mulher que teve fé. Versículo 14 e 15 diz, porque assim diz o Senhor Deus Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e a sua casa por muitos dias. Amém? Então ela foi uma mulher de muita fé, de muita convicção. Ela foi obediente. E Hebreus 11, 1 diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Amém? Então nós temos que ter essa fé em Hebreus, nós temos que profetizar, nós temos que ter nossos olhos voltados para a fé. Se Deus te prometeu algo este ano, você já tem que profetizar pela fé e já agradecer aquilo que Deus te deu. Você já tem que ver lá na frente com os olhos da fé. Isso é fé, você tem que ver, você tem que profetizar e as coisas vão acontecer. Deus te falou, Deus te deu uma promessa, você já vai agradecer. Oh, Deus me falou que este ano ele iria me dar uma empresa. Eu já estou vendo a minha empresa de portas abertas, um lugar próspero. Já estou vendo com muitos funcionários, e você já vê, isso é fé, você já está ali profetizando sobre aquilo que Deus colocou no teu coração, você já está gerando isso, amém? Ah, eu estou vendo lá a minha casa restaurada, a minha família restaurada, o meu casamento restaurado, ah, eu estou vendo as promessas de Deus. Então você tem que ter essa fé e você tem que colocar em prática o que diz a palavra de Deus, e você tem que ser exigente, coloca do jeito que Deus colocou no seu coração. Se Deus te disse que eu vou te dar um negócio assim, assim, assim, você vai orar e você vai botar os tintim por tintim e pede do jeito que Deus colocou no teu coração que vai acontecer. Eu tenho a certeza e a convicção disso. Um dia teve uma profeta na minha casa, Deus enviou um Elias lá, e ela disse assim, irmão, eu vou dizer um negócio para ti. Tu tem que ter ousadia e vocês têm que ter fé. Se Deus prometeu algo para vocês, isso vai acontecer. Vocês querem tanto essa casa, vocês têm o terreno. Escreve num papel e ora todo dia em cima desse papel. Escreve a cor que tu quer a tua casa, o jeito que tu quer a tua casa, o jardim, a cor da grade. Escreve tudo detalhadamente e ora já agradecendo para Deus do jeito que Deus colocou no teu coração. Se foi Ele que colocou esse teu sonho no teu coração, vai acontecer. Eu tomei posse. Nós tomamos posse, aliás, e fomos obedientes. Nós fizemos ali, a gente quer tantos dormitórios, a gente quer um banheiro assim, a gente quer um quarto assim, a gente quer uma garagem assim, a gente quer um jardim assim. Depois de aquele sonho se realizou, a gente foi ver aquele papel exatamente do jeito que nós desenhamos, que nós pedimos para Deus, está lá, aconteceu a nossa casa, lá em Porto Alegre. Você pode, eu não sei se a gente tem esse papelzinho guardado ainda, mas está do mesmo jeito que nós pedimos para Deus, Deus nos deu, até a cor da casa, tudo, a grade, tudo. Jardim, tudo. Então a gente pediu, a gente tomou posse. Ela enviou esse Elias lá para nos fortalecer, para nos trazer uma palavra de ânimo, para nos trazer um renovo. E nós obedecemos à voz do Espírito e as coisas aconteceram. Então, se aconteceu na minha vida, vai acontecer na tua. Não interessa qual for a situação, não interessa qual for o sonho que Deus tem colocado no teu coração. Escreve no papel, coloca ali e profetiza. Usa a palavra de Deus que diz em Hebreus 11, coloque a sua fé em ação e você vai ver o sobrenatural de Deus, amém? Ora, a fé é a certeza, é a convicção de que se espera, a convicção de fatos que não se vê, amém? Para agradar a Deus, Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que se aproxime de Deus e creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, amém? Então, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, Deus, Ele quer que nós tenhamos fé. Se você tiver fé, como diz a palavra de Deus, do tamanho de um grão de mostarda, e você vai falar aquele monte, saia daqui, vai para lá, vai acontecer, mas você tem que ter fé, amém? Não interessa o tamanho do sonho, do projeto, do plano que Deus tem. Apenas basta nós termos fé. Apenas Ele quer que nós tenhamos fé. Amém? E aí vem aquele versículo chave, né? Para tornar possível todas as coisas. É o versículo que a pastora abriu o culto. Marcos 9, 23. É um versículo que a Arely, eu acho, conhece de cor, não é mesmo? Tudo é possível ao que crê. Então, se nós cremos, tudo é possível. Se nós cremos que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Deus que Ele é abençoador, que Ele é um Pai de amor, se nós cremos no sobrenatural de Deus, você vai ver as bênçãos na tua vida. Se Deus te prometeu que Ele vai te dar uma família abençoada, você só tem que crer e agradecer a Deus já. Pela fé, você já tem que ver a sua família abençoada que Deus te deu. Você tem que escrever, você tem que determinar do jeito que você quer. Se Deus prometeu que vai te dar um carro, Ele vai te dar um carro. Basta apenas você crer. Se Deus te falou que o teu casamento vai ser restaurado, basta apenas tu crer. Se você crer, você vai ver o sobrenatural de Deus. É promessa de Deus. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, vai acontecer. Amém? É promessa, é palavra. Eu sempre digo, eu tenho vários testemunhos que eu posso ver o agir de Deus em nossas vidas, na minha família principalmente, eu já falei isso. Que eu orava todos os dias, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E assim foi salva a minha família, todos, até mesmo o meu pai, que eu achava que não tinha solução. Eu achava esse aí, meu Deus. Né? É só na oração, não tinha jeito, né? Ele não tinha, o homem via um crente, ou chegava uma pessoa dentro da casa dele que falava, ele era daqueles homens que virava a mesa, virava os pratos. Não, aqui dentro não entra crente, aqui dentro ninguém abre. Era assim, hoje ele é lá, um servo de Deus, serve a Deus. Mas o que, que aconteceu? Deus, Ele tem os seus meios. Aquele meu irmão que teve aqui esses dias, ele teve um período difícil, qual ele teve uma caída, que caiu no mundo das drogas, e a família dele estava se destruindo. E eu não me esqueço que meu pai disse assim, ó, se esse Deus de vocês tirar esse meu filho mais novo das drogas, eu desço as águas no mesmo dia. Eu digo, oh, amém, então, tu vai ver. E a gente começou a orar, e Deus ele foi provendo, Deus ele foi criando situações. O meu irmão se converteu, o meu irmão desceu as águas, e ele viu realmente se Deus existe, e ele cumpriu com a palavra dele, né? Então ele foi, assim Deus pegou ele, resgatou, ele tá lá, é um homem quebrantado, chorão, ora pelas pessoas, né? Já bem ancião, tira serviço na porta, na igreja, mas está lá servindo a Deus, bem feliz, né? Então, se cumpriu a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquilo que parecia que era impossível, que não tinha mais jeito, disse aí, não tem jeito, não tem, só Jesus na causa. Deus foi lá e resgatou, ele abriu a boca dele, ele proferiu a palavra de Deus. Se Deus salvar esse meu filho, eu desço as águas, ele disse assim. Ah, então tá, Deus escutou e pegou, então tu vai descer as águas. E foi lá, eu pude ir lá e prestigiar o batismo dele, podemos lá, foi um batismo lindo lá em Tramandaí que teve lá. E foi muito lindo, aquele mover, a gente vendo o sobrenatural de Deus se cumprindo, se cumpriu a promessa de Deus, né? Então esse é o Deus que nós servimos, o Deus do impossível. Se você crê, você verá o sobrenatural de Deus, apenas nós temos que crer. A mulher venceu o medo e respondeu uma atitude de coragem e obediência, mas ela venceu o medo. Deus foi fiel na sua promessa. Da panela e da farinha não acabou. E da botija o azeite não faltou. O Senhor fará pelo seu ministério. Então aqui Deus está dizendo que nós devemos seguir o quê? O exemplo dessa mulher. Deus ele deu essa promessa que não iria faltar mais farinha e nem azeite. E Deus diz que é nessa noite para nós também, que não irá mais faltar farinha e não vai faltar mais azeite em nossas vidas. Se nós cremos, nós vamos ver o sobrenatural de Deus. O azeite, ele significa a unção do Espírito Santo, amém? A farinha é o alimento, é a palavra de Deus, é a presença de Deus, amém? Então não vai nos faltar a presença de Deus, não vai nos faltar o Espírito Santo, o mesmo óleo que foi derramado. Elias disse, vai lá e pega todas as vasilhas que tu tiver. E o azeite foi derramado, e ela foi pedindo, eu acho, vasilha para a vizinhança toda. E o azeite ele só cessou quando não tinha mais vasilha, amém? E é desse jeito que Deus vai fazer com nós nesse ano. O óleo, a unção do Espírito Santo, as bênçãos, ela só vai cessar quando não tiver mais vasilha, quando tiver tudo cheio, porque Deus disse que esse ano será um ano de casa cheia. E quando Deus fala, se cumpre, esse ano será um ano que o azeite não vai faltar mais sobre a minha vida, sobre a tua vida, a farinha não vai faltar mais. O óleo está sendo derramado sobre este lugar. Deus manda dizer para a igreja nessa noite, prepara as vasilhas, traga as vasilhas, porque eu estou derramando o óleo, e o óleo só vai cessar quando não tiver mais vasilha. O óleo vai transbordar, só vai parar quando não tiver mais vasilha, amém? Será que você tem alguma coisa esse ano que você precisa a colocar na presença de Deus? Será que tem alguma coisa que Deus tem colocado no teu coração que talvez nos anos passados você não conseguiu? Este ano, o óleo, a presença de Deus, ele está dizendo que o óleo não vai cessar, tragam as vasilhas. Será que você tem alguma coisa a colocar na presença de Deus? Será que você tem alguma coisa que Deus tem falado ao teu coração? Que este ano será o ano da tua provisão, um ano de bênção, um ano que você verá o sobrenatural de Deus? Se você tem alguma coisa, eu te convido a você se colocar de pé neste momento. Este é o ano que Deus ele quer derramar esse azeite sobre nossas vidas neste lugar. Não faltará mais azeite e nem farinha na panela. Então é um ano de abundância, é um ano que Deus diz que é promessa de Deus para nossas vidas. Não vai faltar mais paz no teu coração, não vai faltar mais a presença de Deus. Você terá um ano abençoado, você terá um ano de casa cheia, amém? Eu quero que nesse momento nós vamos estar adorando o Senhor. E nós, eu não vou pedir para você passar à frente, mas eu vou pedir que onde você estiver, você vai entrar no seu quarto neste momento, vai fechar a sua porta e vai ter seu íntimo com Deus nesse momento. Mas é o momento que é você e Deus, pois Deus ele tem essa promessa. Deus ele tem falado que não iria faltar o óleo e que também não vai faltar farinha, que esse ano será o ano de abundância sobre nossas vidas. Você sabe aquilo que você está pedindo este ano que vem acontecer, ou anos passados que você vem pedindo, mas este ano é o ano que vai se cumprir a promessa de Deus sobre a tua vida. Deus ele tem enviado um Elias essa noite aqui para falar com a igreja, dizendo que não vai faltar mais óleo e nem farinha na panela, que este ano será um ano de abundância, um ano de transbordar, um ano de casa cheia, um ano que Deus tem preparado para a tua casa, para a tua família, para o teu emprego, para os teus negócios. É um ano de casa cheia, é um ano de restauração, é um ano de alinhamento, é um ano com a presença de Deus tem se manifestado. Talvez você precise de uma cura espiritual, uma cura física. Talvez você precise que portas venham se abrir. Este ano as portas já estão abertas, o céu já está aberto, a presença de Deus já está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus negócios. Nós vamos adorar o Senhor neste momento, e você vai ter esse íntimo com Deus. Você vai rasgar o seu coração e você vai colocar aquilo que diz a palavra de Deus, vai colocar a palavra em prática, vai fazer o que diz em Hebreus 1, vai profetizar sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Você já vai ver aquilo que Deus tem preparado aos olhos espiritual, já pronto, já concretizado. Você só vai agradecer a Deus nesse momento, vai agradecer pelas portas que Ele já tem aberto também. Comece a glorificar, comece a abrir o seu coração. Pois Espírito aqui está, aleluia. O ambiente vai mudar. Pois Espírito aqui está, aleluia. O ambiente vai mudar. Espírito aqui está, sentimos em todo lugar. Espírito aqui está, flua neste lugar, encha os corações. Teu amor nos envolve, por ti estamos aqui, pra encontrar teu amor nos envolve. Flua neste lugar, flua neste lugar, encha os corações, teu amor nos envolve. Por ti estamos aqui, pra encontrar teu amor nos envolve. Aleluia! Pai Santo, nós te louvamos nessa noite. Senhor, eu creio que tu estás aqui, eu creio, Senhor, que as tuas promessas não falharão. Senhor, abençoa, Senhor, cada vida que aqui está, abençoa cada família. Senhor, eu creio nas tuas promessas, eu creio, Senhor, nas tuas palavras, eu creio naquilo que está escrito, Senhor, e eu creio que este ano será um ano de abundância, que será um ano de bênção, que será um ano de transbordar, que será um ano de casa cheia, que será um ano de restauração nas casas, nas famílias, será um ano de prosperidade, um ano de cura, um ano qual tu tem preparado, Senhor, para a tua igreja. Senhor, a tua presença, Senhor, está neste lugar. Manifesta-te a nós essa noite, manifesta com teu poder. Senhor, vai tocando nos casamentos, vai restaurando, Senhor, vai tocando nas empresas, Senhor, aquilo que estava, Senhor, impossível. Tu és o Deus do impossível. Portas estão se abrindo essa semana. Talvez você chegou aqui pedindo uma palavra de Deus. Deus está dizendo que portas se abrirão na tua empresa, que portas se abrirão, as portas estão abertas. Talvez o diabo tenha colocado uma dúvida no seu coração, mas Deus manda te dizer essa noite que Ele está neste negócio, e essas portas que estão se abrindo, é Ele que está abrindo, e a porta que Ele abre, homem nenhum fecha, e a porta que Ele fecha, homem nenhum abre. Aleluia! Deus vem tocando, Senhor. Vem tocando, Senhor, cada coração, Senhor. Nós cremos no Teu sobrenatural. Vem tirando toda aflição de espírito, toda angústia, Senhor. Toda aflição agora caia por terra em nome de Jesus. Senhor, libera agora uma palavra de cura, Senhor. De cura da alma, Senhor. Todo aquele que estava sofrendo, todo aquele que estava aflito, todo aquele que estava com o espírito angustiado, Senhor. Vem com a Tua mão, vem com o Teu toque, vem tocando, vem restaurando. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor habita ao meio dos louvores, Senhor. Nós cremos, como diz essa canção, que Tu estás aqui neste lugar. A Tua presença está neste lugar. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez. Por tudo que o Senhor já fez. Por cada sonho, por cada projeto, por cada família restaurada, por cada bênção financeira. Nós cremos no Teu sobrenatural. Por isso, nessa noite, nós Te aplaudimos em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus, pode tomar seu assento em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, a presença de Deus está neste lugar, amém, eu creio que Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração, você só tem que agradecer, você só tem que crer, tudo é possível aquele que crê, Deus ouviu o seu clamor essa noite. Você só vai colher aquilo que você colocou na presença de Deus, amém? Nós somos gratos, Espírito Santo, por Tua presença neste lugar, amém? Vamos estar dando encerramento ao nosso culto. Sem ser esse final de semana, acho que o outro nós vamos ter a nossa Santa Ceia, né? Então, sem ser esse final de semana, o próximo domingo ainda, nós vamos ter a nossa ceia, tá? E a gente não conseguiu ainda fazer o nosso calendário pro mês que está chegando, mas assim que estiver pronto, a gente já vai estar postando ali a nossa agenda. Né, de eventos e tudo que a gente vai ter nesse mês de fevereiro aí, tá? Então, este momento agora é o momento que nós vamos estar contribuindo à casa do Senhor, tá? Você que vai ofertar, você que vai dizimar, te convido a você pegar o seu envelope, o seu dízimo. Eu quero estar abençoando a tua vida, as tuas finanças neste momento. É um ano que Deus tem promessa para nossas vidas, para nossas finanças. E Ele tem falado que esse ano será um ano de casa cheia, um ano de abundância. E também casa cheia é casa cheia de prosperidade, de bênção financeira, de saúde, de tudo. Você talvez que queira ofertar com cartão, a gente tem a nossa maquininha ali também, você pode estar ofertando com cartão. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer com alegria, nós temos que dar com alegria e nunca com pesar. Então que você que estiver dizimando, ofertando, que você faça com alegria e nunca com pesar, pois é para a obra de Deus, é para o reino de Deus, em nome de Jesus, amém? Pai, eu abençoo agora, Senhor, cada ofertante, cada dizimista, Senhor, cada um, Senhor, que vai ofertar a tua casa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, cada finança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o teu povo possa ser um povo próspero, abençoado, em nome de Jesus. Eu abençoo as finanças de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode trazer? Amém, glória a Deus. Está encerrando o nosso culto então, e a quinta-feira estaremos de novo, talvez venha, nessa quinta-feira venha alguém de Porto Alegre que está ministrando, eles vão estar confirmando, mas a gente vai estar divulgando na internet, amém? Levanta tuas mãos para cima, que está abençoando a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor. Cada irmão, cada irmã, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter uma semana abençoada, dirigida pelo Teu Espírito Santo, e que as Tuas promessas e que as Tuas bênçãos venham se cumprir em cada um, Senhor. Conduza cada um para as suas casas com segurança, que a presença do Teu Espírito Santo esteja sobre cada um, Pai, e que a Tua paz e as Tuas promessas venham se cumprir ainda essa semana, Senhor, em cada família, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos em nome de Jesus, amém. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Reaching out for When I miss you. One, two, three, jump!